Ficheiro 35, página 321, capítulo 24, tolerada. Era verdade que eu não cheirava bem. Já tinha perdido a conta ao número de dias passados aqui. Mais de uma semana, mais de duas. E em todos eles suara dentro da mesma roupa que usara na minha investida desastrosa pelo deserto. A t-shirt de algodão estava de tal forma impregnada de sal seco que se franzia em rugas duras como um acordeão. A cor original era amarela clara. Entretanto, transformara-se numa mancha de nódoas nauseabundas, com a tonalidade vermelha escura das grutas. O meu cabelo curto estava ressequido e cheio de areia. Sentia-o encrespado numa massa emaranhada em redor da cabeça, com uma crista das catatuas. Já não via a minha cara há algum tempo, mas imaginava-a colorida em duas tonalidades de vermelho. O vermelho sujo das grutas e o vermelho das queimaduras a cicatrizar. Por isso, compreendia o ponto de vista de Jeb. Sim, eu precisava de um banho. E também de uma muda de roupa, para o efeito do banho ser completo. Jeb ofereceu-me alguma roupa de Jamie para vestir, enquanto a minha secava. No entanto, não queria estragar a pouca que ele tinha, alargando-a. Fiquei-lhe reconhecida por não me oferecer nada que pertencesse a Jared. Por fim, arranjou-se uma camisa de flanela de Jeb, velha mas limpa, com as mangas cortadas, e uns calções esburacados, feitos a partir de umas calças de fato treino que ninguém reclamava há meses. Levava a roupa dobrada no braço e nas mãos um montículo irregular de fragmentos, vagamente moldados em forma de cubo, com um cheiro horripilante que Jeb declarara ser sabão caseiro, feito de cato, enquanto seguia o meu anfitrião para o espaço dos dois rios. Mais uma vez, tínhamos companhia e mais uma vez fiquei tristemente desapontada por tal acontecer. Três homens e uma mulher, a da trança grisalha, encontravam-se ali a encher baldes na água da corrente mais pequena. Da sala de banhos vinham os ecos ruidosos de gargalhadas e água a espargir. Temos apenas de aguardar pela nossa vez, afirmou Jeb, encostando-se à parede. Coloquei-me ao lado dele, com o corpo hirto e uma sensação de desconforto perante os quatro pares de olhos pousados em mim, embora eu fixasse os meus na corrente escura e quente que jorrava debaixo do chão poroso. Depois de uma curta espera, saíram três mulheres da sala de banhos com o cabelo a escorrer pelas costas das camisas. A mulher atlética, com pele cor de caramelo, uma loura jovem, que não me lembrava ter visto antes, e Sharon, a prima de Melanie. Os risos delas interromperam-se bruscamente assim que puseram a vista em mim. Boa tarde, minhas senhoras, saudou Jeb, levando os dedos à testa como se fosse a aba de um chapéu. Olá, Jeb, resmungou a mulher, cor de caramelo, num tom seco. Sharon e a outra rapariga fizeram de conta que éramos invisíveis. Muito bem, Noah, disse ele, após elas passarem. É toda tua. Lancei-lhe um olhar deprimido antes de me dirigir com cautela para a sala escura. Tentei lembrar-me do piso. Tinha a certeza de que havia alguns degraus até chegar à borda da água. Descalcei logo as meias para sentir a água nos dedos dos pés. A escuridão era absoluta. Recordei-me do preto azeviche da piscina, fértil em sugestões sobre as inúmeras emboscadas por baixo das águas sombrias, estremeci. No entanto, quanto mais esperasse, mais tempo teria de ficar ali, pelo que depositei a roupa lavada ao lado dos sapatos, mantendo o sabão mal cheiroso na mão e fui-me arrastando devagar até à borda da piscina. Em comparação com o ar fumegante da caverna exterior, a água estava fria, sabia bem. Isso não impedia que me sentisse aterrorizada, ainda que conseguisse apreciar a sensação. Já tinha passado muito tempo, desde a última vez em que sentira uma frescura daquelas. Comecei a andar, com a água a dar-me pela cintura, ainda vestida com as roupas andrajosas. Sentia a corrente a rodopiar em volta dos tornozelos e a abraçar a rocha. Fiquei contente por a água não estar estagnada. Se tal acontecesse, ficaria contrariada por a conspurcar, de tão suja que me sentia. Imergi na escuridão, até ficar com a água pelos ombros. Passei o sabão grosseiro pela roupa, achando que seria o melhor método de a lavar. Nos pontos onde tocava a pele, o sabão ardia-me. Despi a roupa encharcada e esfreguei-a debaixo da água. A seguir, enxaguei-a vezes sem conta, até tornar impossível a sobrevivência de qualquer gota de suor ou lágrima. Torcia e estendia no chão, mesmo ao lado do sítio onde calculava estarem os sapatos. Ao passar o sabão diretamente na pele, ardeu-me ainda mais, mas era suportável. Significava que ficaria de novo lavada. Quando acabei de me ensaboar, sentia picadas pelo corpo todo e o couro cabeludo a escaldar. Parecia que os sítios onde se tinham formado nódoas negras eram mais sensíveis. Elas ainda deviam andar por ali. Poisei, com alívio, o sabão ácido no chão rochoso e passei o corpo por água, vezes infindas, tal como fizera com a roupa. Foi com uma mistura estranha de alívio e pena que saí a patinhar da piscina. A água proporcionava-me uma sensação agradável, tal como a pele limpa, embora a arder. Mas já chegava de trevas e das coisas que a minha imaginação lhes associava. Tateei em redor até encontrar a roupa seca. Vestia à pressa e enfiei os pés ainda a pingar nos sapatos. Peguei na roupa molhada com uma mão, colocando na outra o sabão com todo o cuidado. Jeb deu uma gargalhada quando me viu emergir. O olhar dele fixava-se no sabão que eu agarrava com tanta delicadeza. Arde um bocado, não é? Estamos a tentar resolver isso. Protegeu a mão com a fralda da camisa e estendeu-me para eu o depositar ali. Não lhe respondi porque não estávamos sozinhos. Atrás dele havia uma fila de espera silenciosa. 5 pessoas. E todas minhas companheiras do trabalho no campo. Ian era o primeiro. Estás com o melhor aspecto, elogiou ele, mas o seu tom de voz não me permitiu apurar se tal facto o surpreendia ou aborrecia. Ele ergueu o braço, estendendo os dedos longos e claros na direção do meu pescoço. Estremeci e desviei-me bruscamente, fazendo-o retirar a mão de imediato. Desculpa, murmurou. Estaria a desculpar-se por me ter assustado ou por ter reparado no meu pescoço. Não podia conceber que ele me pedisse desculpa por me ter tentado matar. De certeza que continuava a desejar a minha morte, mas não lhe o iria perguntar. Comecei a andar e Jeb colocou-se ao meu lado. Portanto, o dia de hoje não foi assim tão mau, comentou ele, enquanto avançávamos pelo corredor, envolto na escuridão. Não foi assim tão mau, concordei em voz baixa. Ao fim e ao cabo, não tinha sido assassinada. Isso era um ponto positivo. Amanhã ainda vai ser melhor, garantiu ele. Dá-me sempre prazer fazer uma sementeira. Assistir ao milagre de uma semente, com aquele aspecto tão seco, conter tanta vida no seu interior. Faz-me acreditar que um velho a definhar ainda pode ter algum potencial. Nem que seja apenas para fertilizar. Jeb riu-se da sua piada. Ao chegarmos à grande caverna da horta, Jeb pegou-me no cotovelo e guiou-me rumo a leste, em vez de me levar em sentido contrário. Fiz um trajeto para o chão, mas deixei-me conduzir até à cozinha. Era bom que a comida não variasse. Porque se por milagre se materializasse ali um filé mignon ou um saco de biscoitos salgados de queijo, eu não seria capaz de os saborear. Foi preciso um esforço extra de concentração só para engolir. Odiaria emitir qualquer som, nem que fosse mínimo, face ao silêncio de morte que se seguiu à minha aparição. A cozinha não estava muito cheia. Havia apenas 10 pessoas, recostadas aos balcões, a comer os cacetes de pão duro e a beber a sopa aguada. No entanto, mais uma vez, dei cabo de todas as conversas. Perguntei a mim própria quantos mais dias as coisas permaneceriam assim. Exatamente 4 dias, era a resposta. Também foi preciso esse tempo para compreender o que Jeb tinha preparado e qual a motivação que o levara a passar de anfitrião delicado a capataz irascível. Passei o dia a seguir ao da preparação do terreno, a semear e a regar em simultâneo. Agora o grupo de pessoas era outro. Deduzi que haveria uma espécie de rotação de tarefas. Maggie pertencia a este grupo, a par da mulher de pele cor de caramelo, de que, no entanto, não consegui saber o nome. Na sua maior parte, as pessoas trabalhavam em silêncio e este tinha um ar artificial. Era um protesto contra a minha presença. Ian trabalhava connosco, quando se via claramente que aquele não era o seu turno. E isso aborrecia-me. Tive de voltar a comer na cozinha. Jamie estava lá e conseguiu boicotar ligeiramente o silêncio. Sabia que ele era demasiado sensível para não detectar aquela estranha ausência de ruído. De qualquer modo, Jamie ignorou-a de forma deliberada, parecendo fingir que ele, Jeb e eu éramos as únicas presenças na sala. Conversou animadamente sobre o seu dia na turma de Sharon, relatando com algum espalhafato o incidente que provocara ao falar sem esperar pela sua vez, e reclamou dos trabalhos que lhe tinham sido dados em castigo. Jeb cavaqueava com ele sem grande convicção. Ambos fizeram um bom trabalho, agindo como se tudo estivesse bem. Eu não tinha jeito para representar. Quando Jamie fazia perguntas sobre o meu dia, o melhor que conseguia era fitar intensamente a sopa e proferir as respostas através de monossílabos por entre dentes. Isso pareceu entristecê-lo, mas não insistiu. À noite a história era diferente. Jamie queria que eu falasse sem parar, até lhe implorar que me deixasse dormir. Exigira novamente o seu quarto, dormindo no lado de Jared e insistindo comigo para dormir no seu lado. Esta era exatamente a recordação que Melanie tinha do passado, pelo que ela concedeu a sua aprovação a esse plano. O mesmo aconteceu com Jeb. Isto poupa-me o trabalho de arranjar um vigilante. Mantém a arma junto de ti e não te esqueças dela, recomendou a Jamie. Protestei contra aquilo, mas os dois recusaram-se a ouvir-me. Assim, Jamie dormia com a arma do lado oposto ao meu e eu ficava incomodada, tendo pesadelos por causa daquela situação. No terceiro dia, dedicado a tarefas, estive a trabalhar na cozinha. Jeb ensinou-me a amassar a farinha grosseira para fazer o pão e a estendê-la em rolos arredondados, deixando-a levedar e em seguida a alimentar o lume na parte inferior do grande fogão, quando já estivesse bastante escuro para o fumo sair. A meio da tarde, Jeb abandonou a cozinha. Vou buscar mais farinha, anunciou ele em voz baixa, tocando na tira de couro com que prendia a arma à cintura. As três mulheres silenciosas que amassavam ao nosso lado não ergueram os olhos. Eu estava coberta de massa peganhenta até ao cotovelo, mas comecei a raspá-la para ir atrás dele. Jeb arreganhou os dentes e olhou de soslaio para as mulheres distraídas, abanando-me a cabeça. A seguir deu meia volta e saiu precipitadamente antes que me pudesse libertar. Fiquei petrificada, sem conseguir respirar. Olhei fixamente para as três mulheres, a jovem loura da sala de banhos, a da trança grisalha e a mãe de pálpebras pesadas, à espera que elas descobrissem que chegara o momento de me matar. Sem Jeb, sem arma e com as mãos bloqueadas pela massa viscosa, não havia nada que as pudesse deter. Porém, elas continuaram a amassar e a moldar a massa, aparentemente sem repararem naquela realidade aterradora. Depois de um longo momento, sem conseguir respirar, recomecei a amassar. A minha imobilidade talvez as alertasse mais depressa para a situação do que se continuasse a trabalhar. Jeb ausentou-se uma eternidade. Talvez ele tivesse querido dizer que precisava de moer mais farinha. Aquela parecia ser a única explicação para a sua ausência interminável. Demoraste muito tempo, comentou a mulher da trança, quando ele voltou, confirmando-me que não estava a delirar. Jeb deixou cair no chão um saco pesado de serapilheira com um grande estrondo. Aqui está uma grande quantidade de farinha. Tenta transportá-la tu, Trudy. A mulher resmungou. Imagino que tiveste de fazer muitas paragens até chegar aqui. Jeb dirigiu-lhe um sorriso sarcástico. Podes crer que sim. O meu coração, a pulsar como de um pássaro ao longo daquele episódio, reduziu os batimentos para um ritmo menos acelerado.